Depois de nós é nós de novo. Da zona norte do Recife, a costa oeste e Fortaleza. Meus problemas não vão me atrasar. Ergue a cabeça. Inimigos não vão me superar. Vão virar presa. Pega as outras do que elas querem tomar. Sabe que curta assim, noite louca no brilho de Bermati. Camisão da igual pra tapir gente. Poliéster no couro, copo de tim. Se vai pro baile eu não sei não, mas a favela já curte bem alto som. Os irmãos tão ligado quem tem o tom. A moral é da favela, se liga tchão. Essa mesa vai vir assim, o tempo bom apagar o tempo ruim. Fazer nome vencer como Luther King. Ter orgulho e mostrar como eu venci tchão. Nós vai correr pra chegar lá. Chega, quer vir com nós? Com nós, pode chegar. Chega, dama, vem cá. Vem cá, me faz sentir. Faz sentir que eu vou mostrar. Vou mostrar pra que eu vim. Sofrimento inspira até traz o tom. Só caneta e papel não produz o som. Tem que ter sentimento na produção. Pra bater de acordo com o coração. Tum, tum. Deixa eu viajar, tô no mic, o comando é nós, rapá. L.O. e os comparsas, Gangsta. Não adianta perguntar, onde está? Deixa com nós que elas tiram os panos. Condição, várias gatas estão nos panos. MC já mostrou o que nós somos. O caminho pra vencer, nós te mostramos. Persistência e opinião. Respeitar a favela, abraço dos irmãos. Inteligência, verdade e consideração. Faz a base, capricha na produção. Toda luta e vitória vai ser convertida. Sabe que sim, carrego a fama. Do bom papo, bom gosto, bom de cama. Os lobos sabem que sim, carrego a fama. Mas que o peso do ferro no jeans, carrego a fama. Vindo de onde eu vim, ouvindo assim dos cana. Certeza negra, pra de boa em cana. Dá meu bacardi que eu tô de boa. São cinco as estrelas na minha coroa. Na fé daquele, porque os sinos dobram. Faço o que faço e não pago madeira. Sem caô no mocó, sem B.O. na biqueira. Na rinha sou pró, L.O. firma crença. Que depois de nós é nós de novo. Nós tá certo e o defeito tá nos outros. Aí combo, gusta dela plata. Moleque que enquadra de bereta. Costa Oeste, rap power na casa. Esfrego o creme quando eu pego a caneta. Sexta-feira, o coro come ouvindo. Massa-feira, Santiago. Meu forte, casa, filhos do sol, Fortaleza. Xangô, chamou vagabundo. Meu vulgo calor. Alundo, chega. Chega, vagabundo. Alô, é meu Google. Xangô. Meus problemas não vão me atrasar.